Via Guarulhos, aprovado 360, só um minuto, prepara Dael. 360 Dael, guarda, gol, noite. Na 3520, chama em Recife, 12545, alterna 12685, bom voo. 2545, 2085, obrigado. Oito no sete para cópia. Aguarde. Para a cópia, boa noite no sete. Boa noite no sete, autorizado Salvador Guarulhos, 360, rota conforme o plano, brilho, Pisilona Medra, rota Zulu, decola no zero, curva direita, no perfil da Dael, Leda, após Leda voa brilho, interceptar o via. 5573, o código transponder, controle opera 120.8. Cuidado, São Paulo, Guarulhos, 360, conforme o plano. Bridge up Zulu no meia, trava até o Zulu. Recall Zulu 0 com curva direita, da El Linda Bridge, terceira linha. Aciona 553, controle Salvador em 208, informação na charge. 2 no 7 agudo. Confere, é, chame quando pronto no 5 para o posicionar. 2 no 7. Salvador, boa noite, no 7, posição 5, puxa esse ônibus. 3 horas, sem taxa. Livre, boa noite, no 7. Salvador, bom dia, Altan 3399, com informação Charlie. Sintonizo 360 Guarulhos. Guarulhos e Minuto Copa, para subir a Dael, ou já aprovado, 3399. Para o táxi, gol no 8, no 7, com 162 a bordo, autonomia de 3 horas e 51, Alterna Galeão. Táxi em frente, Índia e Alfa, reporte pronto no ponto de espera da Lozera, justo no 021. Em frente, Índia e Alfa, reporte ponto de espera, justo no 0, pronto, gol no 8, no 7, no 021. Autorizado, linha decolada 10, o vento 1,40 graus com 8 nós. Diz a linha decolada 10, boa noite. Oito no sete, decolado agora aos 38, controle 120.8, bom voo. 208, boa noite, bom dia, voo 18, por aí. Voo 399, cópia. Prossiga. Pois então, 3399, autorizado Salvador Guarulhos, 360, rota conforme, bridge, Zulu no meio, Bravo Hotel Zulu, decola no zero com curva direita, no perfil da Dael, Leda, após Leda voa bridge, 5577, código transponder, controle 120.8. Nível 360 para Guarulhos, saída Dael, faz a rota do plano de voo, após Blitz, eu preciso voo 1-6, decola da Onoza com curva de direita, funciona 5577, controle 120.8, plano 3399. Só confirmando a saída da Euleda Bridge com curva pela direita da 10. Decola da 10, curva direita, no perfil da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge, decolando no zero, curva esquerda, plano 3399. Não, negativo, curva direita. Curva direita, 3399. Chame na minha dúzia quando pronto, puxa acionar. Contato radar, cruzando Aprovado, Simtax. Mike Eco Oscar, tem uma identificação. Mike Eco Oscar, contato radar, agora uma milha da posição coral, vai na proa de Itapia, aguardando a chegada da maré repostecida. Gol 1897, chama o centro Recife, 125.1, no alterno 133.25, com voo. Ciente, 1251, 133.25, gol 1897. Vamos para o táxi do Santos 3399, estamos com o senhor Bente 137, autonomia de 4 horas, alterando o galeão. Aprovado o táxi, via India Alpha, reporte plano ponto espero, ajuste 1021. 1021 agora, muito obrigado, táxi India Alpha, seu ponto espero de 10, Santos 3399. Mike Echo Oscar, autorizado a chegada a mar e desça a 2000 pés, na proa de Duna, ajuste no 021.